Confirmo push. Confirmo push, 6315. Autorizado no 4, 6315. Autorizado, 6315. Lima tem 1-0, Eve, 6712. Guarde. Tenente número 2 do guarda, 3215. Kilo Romeu Oscar, guarde, 1 minuto para copo. Desejo no 0 ou no 7? Sim, 1 minuto, copo. Meu decolado aos 37, no controle 1208. 208, agora bom trabalho, só 3561. Uno 600, chama Centro Recife. Uno 2685, alterno 2545. Recife agora, 2685, alterno 2545, Uno 600. Muito obrigado, bom trabalho. Mais. É com o Zulu November, sua chamada de pouso. 850, copiado. Esse é tudo novo, lembra? W6742, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 04 nós. Vai neutralização no zero, Web, 6742. Já falou para o Supera Torre 1 no 8, esse 1612, que é legal no 015. 1015, livre taca, fim de alfa, 6315. Fã 3216, após o táxi da aeronave da Ocean Air, um Airbus 320, a sua cauda, está autorizado o acionamento, pushback em coordenação com o equipe de sol, chame para o táxi. Salvador, Ocean Air 6213. 6213, está pronto para a cópia? Afirmativo, informação Whisky. Ciente, autorizado Salvador Galeão, via peso Luno Zero, após SMAP, após DCT Lúfito, após DCT Barbacena, restante conforme a rota do plano. Nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da EL, Leda após Leda Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Decola da pista Luno Zero, curva à direita, aciona 5175, controle 120, decimal 8. 360 para o Rio de Janeiro, até Zulu 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, saída da EL, Leda, Bridge, pista 10, curva direita, 5175, controle de saída 1208, Oceaner 6213. Procedimento correto, chame pronto para o puxo acionamento. Reportarei. 360, solicita o 320, como será? Autorização será junto ao Centro Recife. Espera da pistão zero, pronto. Será 6315, ali mantém pistão zero. Ali mantém pistão zero, 6315. Meu papapá, nível 025, rota direta, via corredor axé, decola dando 7 curva à direita. Decola restrito inicialmente a 1 no mil pés, restante da subida em coordenação com o controle Salvador, que opera na frequência 120 decimal 8. Aciona 5403. Na resposta táxi, confirme pela B? Sente. Será 1 minuto. 1924, chama Centro Recife, frequência 12685, alternado 12545. 2545, pronto para acionar MS 315. Gente, aguarde mais um minuto, acionar MS 315. MS 315, aguarde. Oscar, prossiga. Confirme? Gente, o Kilo Romeo Oscar está autorizado de Salvador para Serra Novembro, papapá. Rota direta, 2.500 pés, via corredor Axé, decola da 97, curva direita, decola inicialmente restrita a 1.000 pés, o restante da subida em coordenação com controle Salvador, que opera na frequência 120.8. O transponder é o 5403. Confirmando, vai para Morro de São Paulo? Colagem 190, Chile 63, não tem. Oscar, cotejamento correto, aguarde um minutinho na minha frequência, por gentileza. Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, TAM, 3561, no bom trabalho. Mando 5 horas e 50 e alternativa? Alternativa é João Pessoa e tem 86 a bordo, da 3296. Cruzado táxi vem de Alfa no ponto Espera Torre 1 na noite desse momento, se quer ligar no 0 no 5. Tem a resposta, Espera Torre, está 3206. CNE 6305, decolado 43, meu controle no 208. 208, China 6305. Transponder é o 0117 km Oscar. O restante da autorização permanece. 360 da EL, 6305. A gente pressionamento táxi torre 118 decimal 62. Siga. Salvador, Xené 6305, alguma possibilidade de uma approach da EL? Autorizado. Da EL 6305. Pode ser a próxima, 3216. Tá 3216, autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós. Livramento da colagem 3-2-1-6. Chama Centro Recife, 1251 alternado no 3325. 251 3325, manda 742. É cruzo no novembro, Matheus 08085, em condições visuais. Quando a 60 milha de Salvador, você vai chamar o Centro Recife, 12685, alternativa 12545. 1000 Lima, Mike Fox, aguarde um minuto, copy, escute a informação, isso. Oscar, autorizado decolagem pista 17, vento 180 graus, 07 nós. Papa Romeu Lima, Mike Fox, eu escuto. Confirme a radial ideal de saída. Controle Salvador da 3154, centro de informação Oeste, boa tarde. 3154, TAM, identifique, desce e mantém o 050, chegada a Mari. Identificou, descendo para o 050, chegada a Mari, como que tem alvos para transplante? Gente. Confirme Lima Mike Fox, Lima Mike Fox deseja cabeceira 35. Gente, então o Lima Mike Fox autorizado Salvador Grupo Zulu 500 pés pro norte, decola da 17 com pro norte, aciona o transponder padrão 0164, o controle 1208, confirmando apenas o PAB e o pátio. Bruno Meu Oscar, decolado os quadrantes, tive controle 1208. 208, Oscar. Controle, boa tarde, TAM 3216, 3500. TAM 3216, contato radar, sobe para o nível de voo 370, vigilância. 370, TAM 3216. TAM, você pode para ingresso, pista 17, Mike Eco Delta. Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, correndo achando meu PRS, condições visuais na minha escuta. Seria possível autorizar a presente 2500 pés na proa de bordo, senhor? Autorizado 2500 na proa de bordo de São Paulo, quilo Romeo Oscar. 2500 na proa de bordo, Oscar. 3216 da TAM, sobe restrito ao 210 pelo centro Recife. Restrito 210, 3216. Mike Eco Delta, autorizado ingresso no 7 após pronto. Cogbo, aliás é difícil esse aqui, hein? Cogbo. Do Cogbo. Obrigado. M315 chama Centro Recife, frequência no 251. Alternado no 3325. Recife 251 no 3325. Boa tarde, 3325. Valeu. O 3216 vai precisar um desviozinho pela direita, não deu pra ficar aqui na proa. 350 seria o ideal, 355. Tá livre de giro. Obrigado. Salvador, boa tarde, acena 6213, no 05, puxa back acionamento. 6213, autorizado no 05, chama pro táxi. Sim, chama pro táxi, 6213. 0 até o 50, transfere informação aí. Ouro 328, identifique. Chegada Mari, dentro do Mateus 060. Identificou, chegada Mari até o 060, Ouro 328. Delta decolada 52, meu controle no 208. Romeu 208, Mike Eco Delta. 2685, 2545, obrigado, até a próxima. Até mais. Controle Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, número 10, destino Maraty? Destino Maraty, 1010. Direto Maraty, reporte 20 milhas Salvador, Mike Eco Delta. Reportará na 20ª Delta. Alô, Salvador, muito boa tarde, o Azul 4065 para Campinas. Prefeito Nível 360, tem de Azul 4065 tem um pré-aprovado nível 340, copia? Copia. 4065 autorizado Salvador Campinas, via Pesulu 16 após Belo Horizonte, após descer de trife. Nível autorizado é o 340, realiza o perfil da saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Decolada 10, curva direita, aciona 5422, controle em 120, decimal 8. Autorizado Campinas, voo 340, via Pesulu 16, via Belo Horizonte, saída da EL após Leda, decolagem 10, curva direita, 5422, o transponder, 1208, o controle, Azul 4065. Azul 4065, após a Belo Horizonte, DCT posição Trive, Tango Romeu, Índia, Victor, Índia, após o restante conforme a rota do plano, cotejo. Tente Belo Horizonte, após Trive, rota do plano, Azul 4065. Ciente, cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento na posição 0, no portão 03 do ponte. Vai. Tente, para pronto, Azul 4065. Da TAM após ETAP 2000 pés, com 10 no 5. Entrar para a sua direita, Bravo 92 alto. A posição de 1 para 2 horas em 8 milhas a 2500 pés, com deslocamento sudeste. Ativo após ETAP 2000 pés, autorizado o procedimento 10 no 5 no ajuste, observando o tráfego no ar direito. 1328, deve manter o 050. Até o 050, bônus 328. 45, Fernando Confite. Salvador, muito boa tarde, Xenemia 326, livrando no momento 190 para o 150, descida Mari, com a informação ISC. Xenemia 326, sem identificação. Chegada Mari, desce Mateus 060. Mari 060, 6326. Autorizado, decolagem se comprou a norte, reporte para do solo, Lima, Mike Fox, vento 160 grau 05 nós. Mike Fox, chame controle de frequência 1208, decolada 57. 208, Fox. Controle Salvador, cordial, Lima Mike Fox, decolado com Pro Norte. Confio que a aeronave chamou. Papa Romeu Lima Mike Fox, decolado com Pro Norte. 500 pés visual, reporte avistando local de pouso, Lima Mike Fox. Positivo. Dois Salvador, boa tarde, Cine 6213, ponte 090 pronto. Cine 6213, a linha decola pista 10, vento no 40 graus, 07 nós. Linha e decola 10, Cine 6213. Avisador. Ponta lá, 3154, 3 lado. Turno 328 após etapa, desce 2000 pés, ajuste 1500, está autorizado a final da ILS, satisfeito, após estabilizado o localizador. Afirmativo, após etapa 2000, autorizado ILS, vai informar o localizador. Turno 328. Na 3154, chame torre 1986, bom pouso. 186, boa tarde. Torre de Salvador, tá 3154, boa tarde. 3154, confirmei 3 pelos baixados travado. Baixado travado, 3154, passando o externo. Então, 3154, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 099, quer negar no 0 no 5. Livre pouso pistão no zero, na 3154. Cine 6213, decolada 00, chama controle 1208. 208, após Cine 62, 13. Porto São Paulo, frequência livre para coordenação própria, bom voo de regresso. Salvador, boa tarde, Cine 6213, cruze 1600, na sua escuta. 6213, boa tarde, contato radar, só 360, saída da El. 360, da El, poderia voar Leda ou da El, senhor? Da El, autorizado. Manda da El, muito obrigado, 6213. Lima Mike Fox, visual para pouso. Vicente Aloysio Von Pouso, Lima Mike Fox. Graças. 26 cruza o 070 para 060. Está autorizado até o 050 e após ETAP a 2000 pés, 1005 ajuste, Xuxa na 6326. Afirmativo, 050 após ETAP 2000 com 1015-6329. Controle Salvador, boa tarde, voo no 648, informação eixo de ação no 50. No 648, boa tarde, descendente de ação, desceu nível 050. João, fez chegada amarela. 050, chegada maré, voo no 648. Ficou 4 no solo 03, clipe da direita, chame solo 1219. Direita 1219, boa tarde. Coordenação, correção, mantenha o 4065, mantenha a posição, será autorizado posteriormente. Tem que na posição com o azul 4065. Desconsidere, autorizado no 3, chama pro táxi, o azul 4065. Deixe autorizado que estiver em acionamento com o 4 táxi, o 4065. Solo, tô 3154, livrando, você escuta, boa tarde. 3154, táxi Alfa Juliette, portão 09, agilizando na medida do possível. Alfa Juliette para 09, está 3154. Vai, embaixo travado, bom no 328. Bom no 328, autorizado pouso pistão no 0, venha turno 20 graus, 1 nos nossos, quem negar no 0 no 5. Gente, livre pouso, pistão no 0, bom no 328. No abraço de conhecimento no setor, decida a critério do comandante, frequência livre para coordenação com pouso até regresso. Mike Fox, na escuta? Xuxa 6326, autorizada final do IRS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Reportará no localizador, 6326. Escuta?